A diretora acrescentou: no início de minha carreira, eu acreditava que o meu trabalho era resolver todos os problemas de professores e alunos sempre que surgissem. Ao longo dos anos, aprendi que ouvir e compartilhar o problema da outra pessoa alivia sua carga. Há um efeito catártico em fazer-se ouvir atentamente por outra pessoa e poder expressar-lhe nossos sentimentos. Na parede de minha sala na escola tem uma citação de um velho faraó egípcio chamado Ptotep, que diz: aqueles que precisam ouvir os apelos e gritos de seu povo devem fazê-lo com paciência. Porque as pessoas querem muito mais atenção para o que dizem do que para o atendimento de suas reivindicações. Simeão sorriu, aprovando. Prestar atenção às pessoas é uma necessidade humana legítima, que não devemos negligenciar como líderes. Lembre-se, o papel do líder é identificar e satisfazer necessidades legítimas. Ainda me lembro do que minha mãe me disse há 50 anos, no dia em que me casei com minha linda mulher. Rita, Deus tem a sua alma. Ela me disse que nunca ignorasse uma mulher. Desconhecer este conselho na minha relação com Rita me pôs em maus lençóis mais de uma vez. Uma das principais tarefas do amor é prestar atenção às pessoas. Pensando nisso, eu disse: traço. Quando houve um movimento sindical na fábrica, me falaram muitas vezes que os empregados se sentiam como se os tivéssemos esquecido, que já não prestávamos atenção neles como fazíamos anos antes. Obrigado a todos por seus comentários, respondeu Simeão. Voltando à nossa definição de bondade, Teresa leu para nós que bondade era dar atenção, apreciação e incentivo aos outros. Você acredita que as pessoas têm necessidade de apreciação e incentivo? Ou isso é apenas uma vontade? O sargento rebateu: eu não preciso dessa apreciação. Diga-me qual é o trabalho a ser executado e ele será feito. É assim que eu lidero minhas tropas, porque foi para isso que os homens se alistaram e é para isso que estão sendo pagos. Por que cargas d'água devo fazer todas essas coisas monas e macias? O pregador respondeu primeiro, William James, provavelmente um dos grandes filósofos que este país já produziu, uma vez disse que no centro da personalidade humana está a necessidade de ser apreciado. Acho que todos os que disserem que não têm necessidade de serem apreciados estarão mentindo a respeito de outras coisas também. Vá com calma, pregador, o sargento avisou. A enfermeira o interpelou: Grady, eu sempre admirei os militares por causa das medalhas e comendas que davam como demonstração pública de sua apreciação pelo serviço e realizações. Um general sábio uma vez disse, a diretora acrescentou, que o homem nunca venderá sua vida a você, mas a dará de graça por um pedaço de fita colorida. Eu também falei: imaginem se eu dissesse à minha mulher, querida, eu disse que amava você quando nos casamos. Se deixar de amá-la, não se preocupe. Voltarei para casa uma vez por semana trazendo um cheque. Que tipo de relacionamento seria esse? Para minha surpresa, o sargento balançou a cabeça a cada um dos comentários, sem contestar. A enfermeira disse outra vez: uma das mentoras de minha vida foi minha primeira enfermeira instrutora em trabalho de parto, há quase 20 anos. Uma vez ela me contou que gostava de imaginar cada funcionária usando aquele tipo de anúncio sanduíche. Na parte da frente, o anúncio diria: aprecie-me, e na de trás, faça-me sentir importante. Aquela mulher tinha grande autoridade com as pessoas. Eu só não sabia, naquele tempo, que o nome era autoridade. A professora continuou: podemos manifestar bondade, uma das qualidades do amor, independentemente dos nossos sentimentos por alguém. Como já dissemos, amor não é como nos sentimos a respeito dos outros, mas como nos comportamos com os outros. Deixe-me ler o que George Washington Carver disse sobre a bondade. Seja bom com os outros. A distância que você caminha na vida vai depender da sua ternura com os jovens, da sua compaixão com os idosos, sua compreensão com aqueles que lutam, da sua tolerância com os fracos e os fortes. Porque algum dia na vida você poderá ser um deles. A treinadora disse: também acho importante elogiar as pessoas. Valorize as coisas boas que elas fazem em vez de ser como o gerente gaivota, que vive procurando pegar os erros das pessoas. Sabe o velho ditado? Achamos o que buscamos. Foi a vez do pregador. É verdade. Os psicólogos chamam isso de percepção seletiva. Por exemplo, minha mulher e eu começamos a procurar uma minivan, e nos interessamos por uma determinada marca. Antes de procurar uma van desta marca para comprar, eu nunca prestara atenção nelas, nas estradas. Mas, a partir do momento em que me interessei, comecei a vê-las por todo lado. Acho que o mesmo acontece com o líder. Quando começa a procurar o bem nos outros, ficando atento para o que as pessoas fazem bem, de repente você começa a ver coisas que nunca tinha visto antes. A professora acrescentou: receber elogio é uma legítima necessidade humana, essencial nos relacionamentos saudáveis. Entretanto, Há duas coisas importantes a considerar. Uma é que o elogio deve ser sincero. 2. Deve ser específico. Entrar no departamento da empresa dizendo todo mundo fez um grande trabalho será insuficiente e pode até causar ressentimento, porque talvez nem todos tenham feito um grande trabalho. É importante ser sincero, específico, e dizer: Joy, parabéns por ter produzido 250 peças ontem à noite. Grande realização. E nós sabemos como é importante reforçar um comportamento específico, porque o que é reforçado é repetido. Vamos ver a terceira palavra em nossa definição de amor. É humildade. A diretora falou, folheando o dicionário. Humildade. Ser autêntico. Sem pretensão. Orgulho ou arrogância. A diretora perguntou, qual é a importância da humildade para um líder? Simeão. Quase todos os líderes que conheço são muito egoístas e pretensiosos. O sargento retrucou, o líder tem que ser um chefe forte, capaz de dar um chute no traseiro quando necessário. Desculpe, mas não compre essa ideia. O pregador interveio. A Torá, que é o primeiro dos cinco livros do Velho Testamento, afirma no livro dos Números que o homem mais humilde que jamais viveu foi Moisés. Lembre-se quem foi Moisés. Foi quem atirou as tábuas com os 10 mandamentos montanha abaixo num acesso de raiva. Quem matou um egípcio que matara um companheiro hebreu. Foi aquele que estava constantemente discutindo e brigando com Deus. Ele lhe parece um tipo de homem tímido, digno de pena. Greg, qual é a sua, pregador? Greg respondeu sarcasticamente. A treinadora interferiu suavemente. Acho que o que queremos de nossos líderes é a autenticidade, a habilidade de serem verdadeiros com as pessoas. Nós não queremos líderes inchados de orgulho e fixados em si mesmos. O ego pode de fato interpor-se no caminho e criar barreiras entre os líderes e seus liderados. Os líderes arrogantes que acham que sabem tudo são um estrago para muitas pessoas. Essa arrogância também é uma pretensão desonesta, porque ninguém sabe tudo ou tem tudo. Humildade para mim é pensar menos a respeito de si mesmo. Precisamos uns dos outros, a enfermeira disse tranquilamente. Os arrogantes e orgulhosos fingem que não precisam. O individualismo que predomina em nosso país é mentiroso e cria a ilusão de que não somos e não devemos ser dependentes de outras pessoas. Que piada. Um par de mãos me tirou do útero de minha mãe ao nascer. Outro trocou minhas fraldas. Me alimentou. Me nutriu. Outro ainda me ensinou a ler e escrever. Agora, outros pares de mãos cultivam minha comida. Entregam minha correspondência. Coletam meu lixo. Fornecem-me eletricidade, protegem minha cidade, defendem minha nação. Um par de mãos cuidará de mim e me confortará quando eu ficar doente e velha. E, por fim, outro par de mãos me levará de volta à terra quando eu morrer. Simeão folheou suas notas e disse, um professor anônimo de espiritualidade uma vez escreveu, ser humilde é ser real e autêntico com as pessoas e descartar as máscaras falsas. O que vem a seguir, Teresa? Respeito. A diretora começou a ler outra vez. O respeito é definido assim, tratar as pessoas como se fossem importantes. Respeito, tratar as pessoas como se fossem importantes. Agora você me confundiu de vez, o sargento disse. Isto é, eu comecei a ficar nervoso quando você falou sobre influência e amor. Agora você diz que tenho que beijar o traseiro das pessoas com bondade, apreciação e respeito. Ouça, sou sargento, fui treinado para agir usando autoridade. Este é meu estilo. O que você me pede não é natural para mim. Greg, Simeão interveio calmamente. Se eu trouxesse um general de exército à sua base, creio que você seria muito respeitoso e reconhecido e exibiria muitos dos comportamentos sobre os quais estamos discutindo. Usando seus termos, provavelmente eu veria muita puxação de saco na sua atitude. Não é mesmo? Encarando Simeão, o sargento respondeu. Esteja certo que sim. O general é um homem muito importante e merece e terá esse respeito de minha parte. Ouça o que você está dizendo, Greg. Falei. Você está dizendo que sabe como respeitar e apreciar. Você sabe como puxar o saco. Mas deseja apenas fazer isso pelas pessoas que considera importantes. Assim, você é capaz de ter comportamentos positivos. Mas é muito seletivo em relação às pessoas a quem os destina. Simeão retomou a palavra a partir daí. Vocês acham que podemos tratar todos aqueles que lideramos como pessoas muito importantes? Imagine tratar Chuck da retroescavadeira como se fosse o presidente da companhia, ou nossos alunos como se fossem membros da diretoria, ou enfermeiras como se fossem médicos, e soldados rasos como se fossem generais. Greg, você poderia tratar cada membro de seu pelotão como se fosse um general importante? Sim, é possível, eu acho, mas seria muito difícil. O sargento concordou relutante. Isso mesmo, Greg. Simeão continuou. Como sempre digo, A liderança requer muito amor. Os líderes devem escolher se desejam ou não dedicar-se àqueles que lideram. Mas eu só respeito as pessoas quando elas merecem. O sargento continuou a objetar. Afinal, é preciso merecer respeito, não é? A enfermeira, com seu jeito suave e amigável de falar, respondeu: acredito que Deus não criou o lixo humano, apenas pessoas com problemas de comportamento. E todos nós temos problemas de comportamento. Mas acho que todos nós deveríamos ser dignos de manifestações de respeito apenas por sermos seres humanos. A definição que Teresa leu foi tratar as pessoas como se fossem importantes. Acho que deveríamos acrescentar no final da definição porque elas são importantes. E se você não aceitar esta ideia, tente outra. A de que as pessoas deveriam merecer manifestações de respeito justamente por serem do seu time, do seu pelotão, do seu departamento, da sua família, do seu o que quer que seja. O líder deve ter um interesse especial no sucesso daqueles que lidera. De fato, um de nossos papéis como líder é apoiá-los e incentivá-los para que se tornem bem-sucedidos.